Essa música é dedicada ao padre Inácio, que comia a bunda de todas as crianças da Vila Anastácio. Boa noite, periferia se agradece aí.